andrecedesmoral.com.br. Atenção, meninas! Você que tá no paredão com sua amiga, pega no ombro dela, faz o trenzinho da putaria. Chegou coroa, marque fumo e gravações. Ó, oh, pega no ombro da amiga, todas vocês empinando a bundinha. Pega no ombro da amiga, a brincadeira tá só começando. Pega no ombro da amiga, todas vocês empinando a bundinha. Pega no ombro da amiga, a brincadeira tá só começando. O trenzinho da tcheca ralando, da tcheca ralando. O trenzinho da tcheca ralando. É o trenzinho da tcheca ralando, o trenzinho da tcheca ralando. O trenzinho da tcheca ralando. Da tcheca ralando, da tcheca ralando, trenzinho da tcheca ralando. É o trenzinho da tcheca ralando, trenzinho da tcheca ralando, trenzinho da tcheca. O coroa mandou, ó, pega no ombro da amiga, todas vocês empinando a bundinha. Pega no ombro da amiga, a brincadeira tá só começando. Pega no ombro da amiga, todas vocês empinando a bundinha. Pega no ombro da amiga, a brincadeira tá só começando. O trenzinho da tcheca ralando, da tcheca ralando, da tcheca ralando. É o trenzinho da tcheca ralando, o trenzinho da tcheca ralando, o trenzinho da tcheca ralando. É o trenzinho da tcheca ralando, da tcheca ralando, da tcheca ralando. É o trenzinho da tcheca ralando, o trenzinho da tcheca ralando, o trenzinho da tcheca. O coroa mandou, pega no ombro da amiga, todas vocês empinando a bundinha. Pega no ombro da amiga, a brincadeira tá só começando. Pega no ombro da amiga, todas vocês empinando a bundinha. Pega no ombro da amiga, vá, vá, vá, vá, vá, vá. Oi, é o trenzinho da tcheca ralando, da tcheca ralando, o trenzinho da tcheca ralando. É o trenzinho da tcheca ralando, o trenzinho da tcheca ralando, o trenzinho da tcheca. Vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá. Oi, é o trenzinho. Ralicião Costa. É o trenzinho da tcheca ralando. É o trenzinho da tcheca ralando, o trenzinho da tcheca ralando. André Cidis, o mural. Respeito, coroa.